vivemos em uma constante evolução, onde o homem consegue criar o que para muitos parecia inimaginável. O Todo-Poderoso Criador criou o céu, a terra e o mar em as mais diversas formas de vida. Mas nenhuma criatura se compara ao maior réptil do mundo, o gigante crocodilo Prime. O maior de todos os predadores está furioso e pronto para dar a dentada violenta. Furioso! Com sua mandíbula poderosa, o crocodilo destrói as suas vítimas. Atenção, caçadores! Preparem-se! O animal vai pra cima! Ele vai te pegar! Pra cima! Pra cima! Cuidado! O animal vai te pegar! Acenda o pavio, DJ Dinho Pressão! Toma área! Atenção, caçadores do crocodilo! Pega! Pega! Pega, meu animal! O crocodilo tá furioso, o crocodilo tá furioso, o crocodilo tá furioso, furioso, furioso, furioso, furioso, furioso, furioso. Ei, vocês aí! Ele vai te pegar, te pegar, te pegar, te pegar, pegar, pegar. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Pegar, pegar, pegar, pegar, pegar. Joga a mão pra cima! Só quem tá solteiro joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima. Só quem é de São Caetano joga a mão pra cima. Bate na palma, bate na palma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Cadê o grito das virgens? O grito das sinceras aí! O grito das solteiras! Só quem gosta de homem aí dá um grito bem alto aí. E quem gosta de mulher dá um grito bem alto aí. Quem é do Paysandu joga a mão pra cima. Quem é do Clube do Rimo joga a mão pra cima. Agora bate na palma, bate na palma, bate na palma, bate na palma. 3, 2, 1. Sai, sai, sai, sai da frente de um gordo e tô tocando meu número. Toma, toma, toma, na pressão, vai. Bate na palma da mão que tá bonito agora. Soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho. feliz, joga o dedo pra cima aí, ó. Joga o dedo pra cima, joga o dedo pra cima. Tira o dedinho, tira o dedinho. Tira, tira, tira, tira, tira. São amores, amores que matam. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. Dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora. Joga a mão pra cima, dá tchau pra quem namora. Dá tchau, dá tchau, dá tchau, agora. Vocês vão no roll. Ei! Ei! Ei, ei, ei! Uma mulher que tá solteira aí, dá um grito bem alto aí. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Canta! Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Pintei! Vai! Toma esse tapinha, toma esse tapinha. Empina a bugina, empina a bugina, vai. Toma esse tapinha, toma esse tapinha. Toma esse tapinha. Toma, toma, toma, toma. Chifre aí, joga a mão pra cima. Quem nunca levou um chifre? Quem já levou um chifre, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. E quem já colocou, faz barulho. Quem é filho de Deus, joga a mão pra cima. Só quem é filho de Deus, joga a mão pra cima. E bora fazer a contagem assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1, explode. Dentada. Bora pra cima, bora pra cima. Pra cima. Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa. Zinho. Chamei o DJ Kugas, invadimos de penetra. E comemos vara e xerê. Vara e xerê. Vara e xerê. Vara e xerê. E comemos vara e xerê. Vara e xerê. Opa, olha pra cá, que eu cheguei. Dinho Pressão. Ei, oi, cheguei. A festinha vai começar, meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Não, nem era convidado, já levei uma pro quarto. Nem sabia que era gente. Tomou só tapa na cara, não sabe o coleira. Toma, toma, toma, toma, toma no caqueado. Toma no caqueado, toma, toma no caqueado. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Essa não pode voltar, bora! Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desista. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas. Balancinha, balancinha. Vem aqui do croco, elas me adora. As novinhas aqui do croco, elas me adora. Vem embora. Só quem tá tomando uísque, vai. Grita. Só não manda nada. Ei, bandida, não te apaixona não. Ei, bandida, não te apaixona não. Toma. Um, dois, três. Entra assim, sai molhar. É nesse vai e vem. Entra assim, sai molhar. Lá, lá, lá. Entra assim, sai molhar. É nesse vai e vem. O bagulho doido geral. É crocodilo. Pra porra nenhuma. A mulher que não depende de homem pra nada, joga a mão pra cima. Nenhuma. A mulher que não quer compromisso hoje com ninguém, joga a mão pra cima, joga. Nenhuma. Agora. Nenhuma. Bate na palma da mão. Só quem tem amigo corno. Quem tem um amigo corno aí, dá um grito aí. Corno. Se ele tiver do teu lado, faz assim. Aponta pra ele. O bagulho doido. Ela quer dar pra batendo. Olha a minha PDK. Ela quer dar pra batendo. E a família Baguari. Ela quer dar pra batendo. E a família Pressão. Ela quer dar pra batendo. Olha a minha panelinha. Ela quer dar pra batendo. E o Alex do Lojão. Mas ela quer o seu vovô. Ela quer dar pra batendo. Ela quer o seu vovô. A jogada na minha cara. Então vou ter que levar. Os mal falados de Baranel, né? Então vou ter que levar. E os nossos humildes. DJ Lohan. Um abraço do Dino Pressão. Segura. Amigo Lobo, a Gênese, o Leonan, o Cristiano também, nosso amigo Edinho, o Leque, todo mundo! Planejou um assalto. E aí, Dói do Barreiro? Você e sua esposa Erika? Aqui no ladinho de Mauá. Meu amigo Tigo, nossa amiga Dani Moraes, o Fabinho Ferrari também tá na área. E aí, Tito Pirata? A nossa galera de Belém que não mede esforços pra romper o fronteiro com a gente. O Vitor do Lava Jato, você, o Iago do Compressão, seu parceiro Bigodinho de Marituba. Não pode esquecer desse cara aí também. Bigodinho! Ela quer dar pra batendo, mas ela quer o seu gostei. A jogada na minha cara. Então, Cristine Bobinho, a jogada na minha cara. Amigo Rômulo também. Vamos, é a panelinha, bora parceiro Arley, bora Ilze. Tiaguinho do táxi, Adriele. Meu amigo Diego também, bora Tiaguinho, PDK. Vocês arruinam. Segura. Planejou um assalto. É só as melhores. Explode o bagulho. senta pro jeitinho do jeitinho que eu fico em costa. Senta, senta, senta, senta. Depois da sua. Toma, toma, toma, toma, toma, senta. Arrepiadinho pra cima. Explode o bagulho. E aí, Paulo? Olha o Paulo esganadinho. Doia, e doia, e doia, e doia. Get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima, mas soquinho e dá um pico. Dá-lhe soquinho pro céu. Soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho. E doida, e doida, e doida. Xereca do peruco de satis paz, vai cabila vai, vai cabila vai, vai cabila com a xereca do peruco de satis paz, vai cabila vai, vai cabila vai, vai cabila com a xereca do peruco de satis paz. Alô, Mario Bros, sou do pontinho pra elas, DJ. Tá pegando fogo, hora de aquecimento, de aquecimento. O bonde das maravilhas, canção pra valer, cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, vai dar um gritão, vai dar um gritão. Aqui é crocodilo, meu amor. Bora! Só quem sabe canta, só quem sabe canta, vai. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. O Gabrielzinho, amigo Moreno, também o Júnior, a Letícia, o Andrei, equipe Nadadá. E aí, Xuxa, bora brindinha! Heloísa, Jennifer, aí, Zumbildex aqui, né? É dos humildes. E quem não tem hora pra chegar em casa vai cantar! Do três! Zona, você também curtindo o Croco aqui, ó, do 20º Festival do Marisco. Todo dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. Uma melodia. E aí, Dani Santos? Você... Ela tá de volta no som que ela dava valor. É Crocodilo. Danice Beltrão, Alex do Lanche. E aí, Lanzini, como é que tá? Muito rock esse aniversário. Sabe essa paixão? É da fronteira! Meu anjo do amor. segura aí. Agora! Se você achar essa canção, os nossos humildes querem alugar uma van, moleque. Eles vêm mesmo e pesam. Não tem papo furado, não. É fechado com o animal. Obrigado, Lô. Obrigado, Jave. Obrigado, Leonan. Obrigado, Leg. Obrigado, meu parceiro Helder, também, que veio juntinho com a galera aí. A Débora. Amigo Cristiano, Edinho. A Xuxa. E aí, Xuxa? Meu amigo Paulo, também, dos Danadinhos. O Vitor do Lava Jato. O Bigodinho de Marituba e Água do Compressão. Todo mundo que veio, ó. Valeu! Chiquinho Play. Tia Elma, família Pressão. Por não ter você aqui. E o Diego PDK? Uma melodia que traz você pra mim. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Guiado, guiado, guiado, guiado, guiado, guiado. Fronteira, mas... yes. E aí, dona Edgar? Eu saí pra... Bora, Tico, você, Adriane Moraes. Todo mundo! Mexe a cabeça e o quadro está tremendo. E a galera de Curuçá também marcando presença. Um abraço especial do Tiro! Ela só dá o oh, oh, oh, oh, oh. Ela só dá o oh, oh, oh, oh, oh. Ela só dar o o problema pra mim. Ela só dar o ela só dá o ela só dar o problema pra mim. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor, mas não vou chorar. Lutei por nós dois, não vou desistir. Você? Você é meu. Tenho pressão. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Essa parada aí. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos. Pega assim que tu é, assim que tu é. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? Já! A culpa não foi minha, a culpa foi dos bobos. Ficavam tocando aí, já tu é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi dos bobos. Ficavam tocando aí, já tu é rock doido. Vita, vita, vita, vita, vita, vita. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Equipe 51 de Boa Vista. Me sentindo animal. O animal. Os cara doidos só querem as bandidas. Os cara doidos só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Bandidas, bandidas, bandidas. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida, aponta pra bandida. Aponta pra bandida. Aponta pra bandida. Quem tem uma amiga piranha aí, dá um grito bem alto. Bandida, aponta pra bandida. Tu é piranha, tu é piranha, tu é piranha. Quem tem uma amiga piranha? Tu é piranha. Aponta, é piranha. Aponta. Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Vai! Incendeia, Churrascaria Altas Horas e a pizzaria Pop de Vigia aqui comigo. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim essa saudade que sinto aqui. Eu não aguento aceitar que acabou aquele sentimento. Meu amigo Cris também dos humildes. E a primeira dama Jeane Carla. Chego ao fim. E aí, Cris? Também confesso que sinto em mim. Só quem tem tatuagem vai cantar. Me falou. Ainda tenho seu nome em mim. Também tenho seu nome em mim. Equipe Ficha Ficha de Santo Antônio do Tauá também tá comigo. E aí? Escrito numa tatuagem. deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu Crocodilo, que a galera vai doidar, vai doidar, vai doidar, vai doidar. Agora! Eles invadem a capital e também o interior. Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é. Quem é? Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera, essa galera. Puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Valeu, minha panelinha! Come o dinheiro da sua. Valeu, Sucine Bobinha, valeu, Rômulo! O dinheiro da educação. Amigo Paulo, valeu, Alex do Lanche! É devagarinho pra ficar na panelinha. O Doidinho também, Larissa Beltrão. Come o dinheiro. Dani Santos. Tá todo mundo junto e misturado hoje aqui, ó, Lanzinho. Tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família, ego é muito puxa-saco. A ponta esquerda já estremeceu, a ponta esquerda. Quem vem aí, quem acabou agora de chegar. Agora a minha ponta direita vai doidar. Eu quero ver, eu quero ver. Olha, já subiu na ferragem ali, todo mundo. É o meus humildes da peneira aí, ó. Eu quero ver o bagulho e doidar. Eu quero ver. Vai. Bora, meus humildes. Tinho. Pega, meu animal. Vou ficar no rock doido até o dia clarear. Até o dia clarear. Até o dia clarear. Até o dia clarear. Clarear, clarear, clarear. Alô, Melny! A gente dá moral. Cheguei no crocodilo. Pra quem dá moral pra gente, ó. Deixei um camarote, cara. É uma forma de recepcionar. Whisky, e agradecer o carinho que essa galera tem pela gente. Mistura. Hoje tem que... A gente sabe que não é fácil. Não pode... A galera de Belém vir e curtir em outro município. Fazer isso mais de sócio e vem com a gente. O baile tá... A nossa equipe de Belém do Pará. O baile... Muito obrigado, todo mundo. Sobre a pressão, chegou a vez de você. A maior pressão de aparelhagem do Pará já chegou pra fazer você pirar. Agora sim, a tentada vai rolar. Vai rolar, vai rolar. Seu Denilson, amigo Jobson também da Marcante. O Jobson da Marcante aqui comigo, amigo Rony. Pressão, bora Rony! De onde é? Pressão. Família Pressão é do Coco. E aí, Tchaelma? De onde é? A família Pressão é do Coco. Udi é do Coco. Surreal. Esse moleque é. Chega junto deles, uma competição aberta. DJ Gordo e Dinho, já fazendo a piração. É do incrível a família Pressão. nossa família, bota na pressão. É nossa família, bota na pressão. Tô no rock, tô nem vendo, tô no rock. Vou falar dos o DJ fica louco quando bora eu de bora. Tô no rock, tô nem vendo, tô no rock, tô nem vendo. O DJ fica louco quando o baile tá fervendo. Um abraço pra você! Segura aí! Vamos dançar, vamos curtir!